viveu o bastante pra curar cegueira. E se alguém tocar em suas vestes, é curado. Este Deus está aqui e peleja por esta igreja. O meu Deus não tem limites para operar milagres. Poeira com saliva é o bastante pra curar cegueira. E se alguém tocar em suas vestes, é curado. Este Deus está aqui e peleja por esta igreja. Toca pela fé agora, toca nas vestes de Jesus. Toca pela fé agora, ser curado em nome de Jesus. Toca pela fé agora, Jesus está na multidão pra operar milagres. Receba, meu irmão. Toca pela fé agora, toca nas vestes de Jesus. Toca pela fé agora, ser curado em nome de Jesus. Toca pela fé agora, Jesus está na multidão pra operar milagres. Receba, meu curada. E a viúva de Naim viu seu filho ressuscitar. Lázaro, Jesus o ressuscitou. Eu também toquei em Jesus e pela fé fui curada. Igreja, o Deus que você serve é um Deus sem limites. É um Deus que faz o impossível acontecer. Toca, toca em Jesus. Toca pela fé agora, toca nas vestes de Jesus. Toca pela fé agora, ser curado em nome de Jesus. Toca pela fé agora, Jesus está na multidão pra operar milagres. Receba, meu irmão. Toca pela